Fala que gosta de mim, eu falo que gosto também. Tenta acreditar, mas não confia em mais ninguém. Não dá pra rolar assim, bebê, o que eu posso fazer? Adora uma briga e a culpa é sempre minha. Fala que me ama, é cedo demais. Pra mim, tanto faz. O moral de Bicoara.